nós temos escolhas, vários caminhos podemos seguir, mas cuidado, amigo, com a sua escolha. O caminho errado, amargo é o fim. O caminho certo é difícil. Você pode até dizer: eu nunca vou conseguir. Mas eu lhe digo, amigo, você pode, você consegue. Basta sempre persistir. É, e basta olhar pra frente e nunca pra trás. Cristo é o único meio que satisfaz. Ele é nossa força, nossa luz, Cristo. Você, mas eu lhe digo, cuidado, amigo, resista, pois o grande prêmio está no fim. É, e basta olhar pra frente e nunca pra trás. Cristo é o único meio que satisfaz. Ele é nossa força, nossa luz. Libertador.